Tá, beleza, 606. Então, beleza, 895 no 606. Boa. Chegou no 606, boa noite. Boa noite, check trem, livre pouso, piscina 0, vento 080 graus, 089. Gol 1 no 606. Livre pouso, baixou e travou, 606. Meio 43, chame torre em 1895. 1895, gol. Continua aproximação, guarda pista livre. Senegal no 0 no 3. Com 1013 na escuta, obrigado. Trono 606 na sala 36, direita, solo 121 decimal 9. 219, boa noite. Salve Salvador, 606, tá livrando, né? Escutando. Gol 606, boa noite. Taxi via Alfa e Juliette para o portão 5. Alfa e Juliette para o 5, 606. Fala 643, vento 080 graus, 079, livre pouso, piscina 0. Livre pouso na 10 com 643, por gentileza, confirmado o vento? 80 com 7. Oh, obrigado. boa noite no 794, 2000 pés, na proa de ZAP, chegada Mari. O ajuste padrão no 013. Zona 643, na sala 38, direita, sala 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9, Zona 643. Salvador, Gol no 643, boa noite, direção Alfa. Boa noite, Gol no 643, taxi via Alfa e Juliette para o portão 3. Alfa e Juliette para o portão 3, Gol no 643. Boa noite, 05, complete aproximação, torre 1895. Boa noite, 95, boa noite, 05. Salvador, boa noite, Gol no 805, passando externo, baixar travado. Boa noite, Gol no 805, livre pouso fechando a 0, vento 070 graus, 0612 de nós. Livre pouso, não no 0, Gol no 805. Só confirmando, é o portão 5. Afirmativo, portão 5. 05, na sala de 43, direita, solo 121, decimal 9. Boa noite, Gol 805, táxi na Alfa e Juliette para o portão 01. Eco Zulu November, boa noite, para Irecê, 085, direto, confirmo. Ok, qual pátio que se encontra, é a pista que utiliza? Venta 070 graus com 8 nós. Eco Zulu November, então autorizado para IRC, nível 085, a rota direta. Decola a cabeceira 17, com curva direita para o corredor Axé. Restrita 1 no mil pés até liberação do controle. O transponder é 5471, controle em 120.8, corteja. Correto, Eco Zulu November para acionamento e táxi, chama a torre em 1895. Bom voo e boa noite. Chama táxi. No LS visual, gol na 714. 714, 1895, bom pouso. 1895, obrigado. Torre, boa noite, eu vou na 714, vai passar o Índia Serra, baixado e travado visual. Boa noite, vou na 714, eu repouso Cristina 0, vento 070 graus, 089. Sempre pouso na pista 10, vou na 714. Chama na papel, o Epsilon novembro para ingressar. Autorizada, pode fronteira de colagem, é com o novembro, cabeceira na 7. TAP 2000 pés, 1003, ajuste, rebote estabilizado em NS. TAP 2000, TAP 2000. 1013, padrão. 1013, faz um pedido, se for possível, venha para cidade de Luna, está presente? Projetado, 6250. Projetado. Gol 974, boa noite. Boa noite, Gol no 714, taxi na Alfa e Juliette para o portão 02. Alfa e Juliette para 2. Zulu November decolada 56, controle 120.8. Transfere no 20.8, Zulu November. Gol no 805, autorizado para Natal, nível de voo 370 pela Abra Zulu 10. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puka, transição Zipar. O transponder é 5472 e o controle em 120.8. Contexto. 318, inicialmente mantenha o número 10 no corredor Axé, direto deste, no corredor Axé, aguardando pela tua esquina na subida. Vai manter o meu pé no axé, guardando subida na vela. Correto, Gol no 805, chame para o acionamento no 01. Se não eu confirmar na prova ideal, seria 318. Afirmativo, 318. Prossiga direto destino, 085, é do novembro, e assim que possível, chamar de pouso. 085, direto destino, está estimando, senhor, para 10310. Confirme? Afirmativo, 0310.